Reduzindo no 709, Brasil 2709. Controle, November Oscar Whisky, no meu pé, corredor, forte. Papá Romeu, November Oscar Whisky, mantenha no meu pé, até parte 20 milhas, Salvador. Reporta 20 milhas, Salvador, Whisky. CNML 143, aciona a identificação da SV chegada a bordo para nível 060, o ajuste no 094. 2789, após desvio, está autorizado o CR 368. Após desvio, 368, Azul 2789. Estacionamento Azul 6909, está na 4 Lima. 6994 Lima, pátio 3, chame pro táxi. Vamos lá. Pátio 207, cruzamento autorizado, táxi até a táxi Golf. Mantendo a escuta, chame para regar. 789, vai necessitar de óbvio no 368. Azul 2789, negativo, vou ser rápido 368. Está autorizado o RNAV da pista 190, o ajuste 0094. Voo 368, autorizado o RNAV da 190, azul 3.6.6.7, baixou e travou, no seu hotel. Chegamos para o hotel atualizado, pouso 120 graus, 8 nós. Livre, pouso, vindo ao hotel. Azul 2789, como que ataque sua e golpe, quanto tempo praticado? Ok. Azul 2789, informo que ataque sua e golpe, quanto tempo praticado? Ok, ataque sua e golpe, praticado. CNM 201, informação em curso e uniforme, ajuste no 014. Já temos aprovação, galeão 36, aguarde. Um minuto para agora. 60, aguardando, China 6201. Para o táxi azul 6909, 100 a bordo, com 4 horas e 35 de autonomia, alternando Ribeirão. Ribeirão, 435, uma centena? Afirma, senhor. Copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponte ferro no zero, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 014, Goviagem, azul 699. Frente, segunda direita, após via Índia, quando lá, pode esperar dar 1-0, vai chamar a torre 1850 azul 699, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Boa. Chama 6209, pronto para a corda. Prossiga para o 6210. Chama 6201, autorizado Salvador para o Aeroporto Internacional do Galeão, rota via posição Irume, após o Opel November 857, bolso. E o restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, 360. Decorando que estão no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda direto, posição Irume. O transponder 50 no meio. Controle 120, decimal 8, 118, decimal 95. Autorizado Galeão nível 360, decolando na 10, até a proteção 2 mil pés ou 3 mil ou 3 milhas e curva direita no perfil da Euleda e percepta a rota Irume, até novembro 857 bom. Código 50 no meio, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 9, 6206, né? Engajamento correto, porta 8, chama pronto, hoje. Chamar hoje. Solo 3677, por sessionar no 09. 3677, porta 19, 2A, chama pro táxi. Vai chamar. Salvador, muito boa, esse é o azul 699, posso esperar da 10, está pronto. Gente, o 699, mantém a posição, pode ver. Vai manter. November Arts Suíça, não tem um tempo total de voo? O November Arts Suíça, uma hora, senhores. Temos regresso a Salvador aos 2100. 2100, ciente November Arts Suíça, reporte 20 milhas, Salvador. Reporte a 20 milhas, Suíça. Salvador, uma boa tarde, 3844, tem essa informação, Bravo. 3894, aciona a identificação da SV chegada a Mari para nível 060, ajuste no 094. Ok, desce via Mari e ajuste 1014, 3294. Vento 120 graus, 109. Sonia 6143, reduza para 230, nós. Voo 1645, voo Cervo 366, desce para 2500, pede está autorizado a nave da pista 10, ajuste no 094. 366, 2500, reporta utilizado a nave, voo 1645. Azul 4, Costa Azul 69, 19, autorizado a alinhar e manter 10. Alinha e mantém, Azul 69, 19. Nono, boa tarde, voo 1869, informação uniforme, autorização para Brasília. 1869, informação uniforme, controla, altímetro 0 no 4, Brasília 360, só instante copy, já aprovado. Vem. Salva 23, direito 21 no decimal 9. 219, azul 279. Rolo Salvador, azul 279, nada. Azul 2789, táxi autorizado, parte 3, remota 4 Lima, atento ao sinalizador. Não, no 43, reduza para 200 nós, após Nilo, ir a volta é 366. Desce para 4.000 pés, ajuste no 0114. Reduz 200, nós, desce para 4.014, após Nilo, 3.014, 23, copiado, táxi. Autorizado via parte índio, ponte 0 no 0, turno no 8.95, ajuste no 0, 1.4, TAN 3.677. Índio, ponte 0 no 8.95, TAN 3.677. Uno 869 na escuta, cópia. 869. Uno 869 autorizado para o aeroporto de Brasília, rota via Pesulu no 7, Malba, rota Pesulu no 7, Apino e restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, 360. Decolando pista no 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, perfil subida arbor 1, após arbor 1, direto posição eleva. Controle transponder 5021. Controle 120, décima 8, torre 1895. Provado Brasília 360, conforme rota, eu preciso 17, volta aos Apinos. Levado a pista 10, mantém a proa até 2.000 pés, curva direita, efetua Alba, e Alba 1 e após a leste. O transponder 5021 e controle 108, torre 295. Arbor 1 confere, 5021 é o código, chama enquanto quanto, 10? Pode chamar, obrigado. Azul 69199, contato radar decolagem, sobe via, saída da Elpa, nível 320. Autoridade direto Leda. Boa, subindo via da El, direto Leda, 6919, 320. Salvador, 3677. Está 3677, mantém o ponto de espera. Vai manter o 3677. Três, dois, nove, quatro, reduza para 200, nós. Nós, 3, torre, 118, decimal 95. 3294, pode estar aqui. Desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista no 0, ajuste no 0114. Ok, registrado 1014, descendo para 2500 e autorizado o procedimento, 3894. Já, Salvador, 7207. Pode arrumar a temperatura? 28 graus. Continua a aproximação, agora a transição de pouso. Aguarda. Informe. Queria sair da presença, por gentileza, para Recife, na uniforme do Lula 7, senhor? Já teria a cota. Pronto para a cota? Informação uniforme, ativo 1014. Ok, pronto para cópia, azul, 4206, senhor. 4206, autorizado de Salvador para o Aeroporto Internacional de Recife, nível 350, rota via pés 17. Ao decolar, piso 0, manterá a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela esquerda. Curvando à esquerda, compre o perfil da subida Pucajama, transição Aracaju. O transponder 5025, controle 120.8, 1895. W350, rota conforme o plano, pelo estado de 17, decola da pista 10 e mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas. Aí faz a curva para a esquerda, sai da Pucajã, transição Aracaju. Deve transponder 5025 e o controle de saída 120.8 com a frequência 2.1895 para o autocódigo 206. Afirma, protegimento correto, portão 0 no champão do espectro. Claro, muito obrigado, senhor. Autocódigo 206. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 645, zona Fox Trot. Boa tarde, voo no 645, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, parte 1, portão de número 2. Salvador, apenas confirmando, saída é Puca, transmissão Aracaju, correto, senhor? Saída Puca para o azul 4206. Puca, papai uniforme Tchali Alfa, passa por Jama, Juliette Alfa, Mike Oscar, e a transição em Aracaju. Ah, ok, Puca e Jama, muito obrigado, senhor. Puca, Jama e depois Aracaju, azul 4206. Obrigado pela compreensão. Nada, boa noite, 69, portão 10, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. TAN 3677, autorizado Lema, TAN 0. Lema, TAN 377. Alternativa 22.35, bom voo. 258-2835, azul 699, boa. Salvador, TAN 3894, estabilizou final. 3894, chame Torre Salvador, na frequência 98.95. 295, TAN 3894, bom dia. Xalé 6143, seu solo, os 33, nível direito, um, dois, um, esse é o nosso solo. Xalé 6143, boa noite, táxi autorizado Alfa, Juliette, parte 1, portão 03. Guardando a autorização em posto, apresentado em posto. Só 3677, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9. Livre decolar, 3677. Alô, boa tarde, SNR-6201, posição 08 para o pushback. Gente, 6201, aguarde para o pushback, portão 8. Temos o tráfego da Gol, peça inicial táxi para o ponto de espera. 6201, Taxi Bruno 869 com 183 a bordo, outra via de 4 horas e 50, ao pé na Galeão. 4h50, Galeão, 180 aí? 183. 183. Copiado, táxi autorizado via parte, Índia, ponte zero no zero, chame todo mundo no 8695, ajude altímetro no zero, 1-4, gol no 869. Pede parte, Índia, ponte zero, 285, obrigado, boa tarde. Xenema 201, após a passagem do 737, 800 da Gol a Cauda, sentido ponto de espera, autorizado por tiver questionamento, portão 8, chame pro táxi. E após o gol, 8-5, reposta o táxi da Xenema 201. Autorizado pouso, bicho no zero, ventando 30 graus, 89. Autorizado pouso no zero, tá 3894. 3677, decola aos 35, controle 120, 08. Controle 208, tá 3677, uma boa tarde. Decolando, você escuta. Tá 3676, boa, está em contato com a radar, suba via saída Arbon 1 para o nível 360. Gente, autorizado vai Lefa. Gente, voa aí Lefa, 3677. Boa tarde, ligou no 869, não posso esperar. Sou no 869, autorizado Lema, seu no zero. Ali não tem não, no zero. Autorizado, chama o solo, frequência no 21, deixa uma nova e se sopôs aos 3 centros. 19. Ô Salvador, uma boa tarde, 3894. 394, boa tarde, táxi sem autorizado via Alfa, reporte antes da táxi 6 LED, portão previsto 0 ao 06. Ok, via Alfa, reporte antes da táxi 6 LED, previsto 06, tá 394. Bruno 869, autorizado decolar, vento no 30 graus, 8 nós. Decolar, Bruno 869. Táxi Xenema 201 com 165 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 30 da manhã. 65, 3h30 com Guarulhos. Táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de no zero. Mantenha a posição, chame turno 1 no 8, décimo 9, 5, ajuste no 0, no 4. O chame 601. Passaria 2231, no chão pro táxi. Ah, tá. 294, voz da Avianca, liberando o pátio 1, após a passagem do tráfego pela frente da taxa aí, Juliette, esquerda, Juliette até o 06. após a passagem do traço da Avianca, está autorizado gate 06, tá? 3894. Para regressar pela Alfa, necessita ingressar na pista, fazer o 180 ou da presente tem condições? Da presente tem condições, Alfa. 7207, 2A do Backtrack, táxi autorizado via Alfa, reporte na táxi 6 Delta, no ponto de espera para o cruzamento. Autorizado, olha aí, Matheus. Controle, o Papa Romano, November Oscar Whisky, para o regresso. November Oscar Whisky, mantendo o corredor, poste ingressando em Interlagos. Reporte ingressando em Interlagos, do November Oscar Whisky. São 3677, chame centro Recife, na frequência 26.0, alternativa 28.8. 260288, 3677. Brasília 430, táxi pelo VAT 1 e Índia. Ponto espera 1-0, mantenha a posição, chame turno no 895, altíssimo 04, passeio 2231. VAT 1 Índia, ponto espera, chama Controle 120, decimal 8. 208, chinês 201, boa noite. Time, request flight direct Elefa position. 2186, minor flight to Elefa. Roger, heading Elefa position, go 1869. Controle chinês 201, 2000 pés, dial. Saneamento de zero no passagem, sem contato radar, submarino o nível 360, está autorizado válida. Direto Leda 360, obrigado, saneamento 201. Nada. Eco Índia, circulou de Feira do Santana para Salvador. Feito plano de voo? Passando 2231 e ponto, se não cumprir o gradiente superior. Ok, gente. confirme meu nível para Salvador. Eu estou mantendo 050, fui Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Fim de controle. Controle, o nome da Astroísta, quero lago. Reporte, eu estou o visual com copo. Nove da 869, contact receive sender frequency 126.0, enable 128.8. 120.0 and second frequency 128.8, can you confirm? 126.0, enable 128.8. 126.0, 128.8. Onde irá efetuar o procedimento RNAV ou NDB Zulu? É mensagem com o meu arco-íntimo. Vou ir na produção da Vita 367. Controle 1208, controle 1208, controle 2231. Fui chame Torre Salvador na frequência 18 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, passarei 2231. Passarei 223, unidade em contato radar, submantém o nível de 160 na saída Momo. 160 na Momo, informa que não cumpriu o gradiente superior, ok? Sim, submantém restrição para o nível de voo 160. Sem restrição no 60, Momo, 223. Tente manter a saída, aguarde a condenação. Aguardando. Oceania 6201, chame o centro Recife na frequência 125 decima 1, alternativa 128 decimal 35. 251-2835, boa noite, Oceania 6201. Bom voo. O presente momento não foi passado nenhum sequenciamento ou controle de fogos para Guarulhos, não. Tá certo, então, muito obrigado. Pouso, November Oscar Luiz. Paulo Salvador, 33897, informação uniforme, autorização São Paulo Guarulhos. 3897, Guarulhos, informação à vista, ajuste no 0 no 4. Aguarde 1 minuto 4. Paciente vai checar a informação Victor e aguarda a cópia, tá? 3897. Romeu Arquim de reporte para a descida. Izuno, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, obrigado. 2712 da Azul, Aracaju, já temos aprovado nível 170, número 2 para a Copa, informação é Victor, ajuste 1014, está excelente a Copa. Gente, Victor, 2712. Romeu Eco India, desça para 2503, o ajuste no 094, autorizado o procedimento RNAVE, reporte no CA Vito 366. Autorizado, descida para 2000, autorizado, reporte no CA Vito 3297, está paciente da informação Victor, aguarda autorização. 3297, autorizado de Salvador para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, rota de Upper, Zulu no zero até Tango Bravo Eco, até Taubaté. Nível autorizado 320, ao decolar, título zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 pés ou 3 milhas, após a curva pela direita, cumpre o perfil subido da El Leda, após Leda, direto para posição Motiva. O Transponder 5035, controle 1208, 1895-3297. Autorizado, nível 320, vai aerovia Perzulu 10, Taubaté. Decola pista 10, mantém a proa até 2000 ou 3 milhas, vai curvar à direita da El Leda, depois de Leda, Motiva 5035 ao Transponder, controle de saída 208. E a torre 1895, é o PAN 3897. Correto, portão número 5, chama pro pushback S, o portão 5 vai chamar, o PAN 3897. Azul 2712, na escuta para a cota. 2712. Azul 2712, de Salvador para aeroporto de Aracaju, nível autorizado 170, 170 via Golf 677. O decolar, pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela esquerda. Compre o perfil da subida Conde. O transponder 0260. O controle 120 desse 8 ou 1895. Azul 2712, está autorizado Aracaju 170, decola do 10 na Conde, cumpre o perfil 467, Golf 677 Aerovia, a direto 0260, transponder, controle 208. Correto, 0260 no transponder, 4 Lima do Pátio 3, chame por pushback, acionado. 02 Lima do Pátio 3, chama push, o 2712. Romeo 366 India. Papa Romeo Romeo India, chame torre na frequência no 8.95. 18.95, graças, uma boa. Torre Salvador, Papa Romeo Romeo India. Romeo Aquindia, Torre Salvador. Papa Bloquindo 366. Gente, reporte o Serra Vito 372. Romeu Equine, o vento em Salvador, 130 graus com 612 nós. Reporte no 372, o Romeu Equine. Possível no 372, propõe estacionamento e pouso no 107, o Romeu Equine. Torre Ciente. Salvador, boa noite, Oceaner 6259, informação Vitor, cópia Guarulhos. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, via Pêsulo 10 Taubaté, nível 360. Decolda 10, primeira curva direita, saída da EL, lei da transição Motiva 5042, é o transponder 120, décima 8, controle Salvador. Chanel 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, oscilando pelo Zulu 10, Taubaté. Pulando da pista 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 042 é o transponder, controle 120, decimal 80. Chanel 6259, correto, atendimento e pode ficar no pushback funcionamento. Agora está pronto, 6259. Sete, a intenção é modificada presente e as regras é prosseguir no 7, confere? Afirmativo. Não considero modificado ao 02, plano cancelado ao 02 e regras de voo cancelado ao 02, prossegue visual para a pista no 7, o vento no 40 graus com 6129, reporte na final, Romeu Eco India. Reporte na final no 7, o Inter. Para o puxo de estacionamento, é o 4206 no gate número 1. Sul 4206, está autorizado. Puxo de estacionamento, reporte táxi. Reporte táxi, sul 4206, obrigado. Disse que o Zulu prossiga. Essa é a final da nossa equipe. Romeu Eco India, pouso autorizado, pista no 7, 150 graus, 6129. Autorizado, pouso no 7, India. Mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0.04, Luiz Duna, e prepare o procedimento NDB Zulu. Lituana presente, informe o PLB. Passaria 223 no chame centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1228. Recife 2-0-2-2, passaredo 2-2, 3-1. Bom, 06, qual é o seu estacionamento? Backtrack autorizado, reporte pista livre, o Romeo Eco India. Aeronave que chamou o solo? 3897, por gentileza, pode entrar em contato com a Infraero para retirar o Tinger. Afirma. Gente, uma boa noite, não me escuta teu parte. Estabilizada na magnética 101 de Simbra. O gol 1645, autorizado Vitória, via Anfisulo 44, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, após Leda, voa Porto Seguro. Aciona no transponder 5044, controle Salvador, opera em 1-20-8. Autorizado Vitória, nível 360, Upper Zulu 44. Estão no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, direto, Porto Seguro. 5044, transponder 1-20-8, frequência bom no 645. Bom no 645, está correto, reporte pronto, feedback funcionamento. Camaral 1 no 645. C3897 ao solo? A Infraero já foi informada, a mesma está providenciando o operador. Estamos aqui aguardando, 3297. Parfax, 24206, nosso POB de 103, autonomia de 2065, alterna Fortaleza. No POB ou azul 4206? O nosso POB de 103, 103, azul 4206. 103 a bordo, gente, livre o táxi via Índia, ponto para a pista 10, chame a torre 1-18-95, ajuste a última pista 10 na 4, é uma boa viagem, azul 4206. 10 na 4, ponto para 1895, obrigado, bom fim de semana, azul 4206, até. Oi, Salvador, muito boa noite, é o azul 4206, já se aproxima do ponto para da 10, já pronto. 4206, autorizado a linhar e decolar, piso no zero, vento no 40 graus, 89. A linha decola, o azul 4206 no zero, obrigado senhor. Autorizado, depois o táxi, 2712. Salvador, 3297, agora sim, portão 5, pega essa maneira. 5, autorizado, reporte de táxi, 3297. Autorizado, ativo ataque, 3297. 1206, decolou zona 2, chame controle, frequência 1208, boa noite. Controle 120, decimal 8, azul 4206, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, passando 1300 pés na PUCA. Azul 4206, boa noite, está em contato radar, suba via da PUCA para o nível de voo 350. 350, com referência às possibilidades de voar direto Aracaju, 4206. 4206, voo e Jamo, aguardando uma proa mais à frente. Voando Jamo, azul 4206. Sono 0, quando lá, chama a torre 1 no 8 decimal 95. Ajustado em 10 no 4, tem uma boa viagem. Segue o Airbus, quando no ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho, azul 2712. Do 9544, boa noite, voo e toque para interceptar a chegada a MAN e reporte para a descida. Bem, então desça até o 050. Do 4206, o centro Recife solicitou que mantenha a saída. Estão atendo, 4206, grato.